ZYI 395, 560 kHz, onda média, 10 mil watts de potência. Rádio Aruanã, de Barra do Garças, Mato Grosso. Rua Bororo, 673, Centro. Fone e fax, 3401-1345. MSN, Rádio Aruanã, @hotmail.com. Acesse www.radioaruanã.com.br. Rádio Aruanã, uma vida a serviço da comunidade. Atenção.